Portugal. É um cara legal, ele faz as pessoas sorrir. Rapaz, é Portugal, tem cabelo grande. Rapaz, é Portugal, usa camisa listrada. Essa é minha homenagem que eu faço a Rafael Portugal. Obrigado a todos que escutaram. Tchau.